nave 7 na escuta? Nós 82 vai ingressar portão 4. É, utiliza o táxi, posição 4983. Para o táxi, o TAM é 94 no ONU, 51 a bordo, 4 horas e 20 alterna Campinas. Bravo, Mike. Let's establish ILS 28, 35414. Espera 2733, está passando o farol da barra, por isso que eu pedi para 045, 29 de Itaparica. Espera 2733, liga a sessão nível 045, mantém-se em condições visuais, não há tráfego no setor conhecido a informar. Espera 2733. 733, livrando o para 045. 754 autorizado Recife no nível 330, Neurovia Turístico 58. Decolagem da 28, curva direita, saída Aromelim, controle 1935, transponder 5556. 330, Turístico 58, decolagem curva direita, saída Arom, transição Melém, transponder 5558, 1935 ao controle, então 3454. 3454, transponder 5556, e a transição é Melim. Melim, 5556, então 3454. Correto, portão 612, é reporte pronto. Tá lá. Lima Vitor Quilo, foi. Tá, se escutar. Informe que temos um tráfego na curtir sinal agora para pouso na cabeceira 28, após será autorizada a sua decolagem. Informo que após a decolagem, irá cruzar o campo a pelo menos 3 mil pés. O eixo de aproximação cruzando a pelo menos 3 mil pés para curvar esquerda com o tempo. Vamos ver se eu entendi então. Eu vou decolar daqui da 17 e só posso cruzar o campo acima de 3 mil pés, aí, é com a curva esquerda? É isso mesmo, é devido às aproximações para cabeceira 28. Temos um tráfego agora aproximadamente 10 milhas. Entendi então, Lima Vitor Quilo. Autoriza então, vou manter pelo menos 2 minutos então o eixo da decolagem para poder curvar a esquerda e passar os 3 mil pés. Positivo, fica só o critério, manter a proa. O importante aí é cruzar o campo a pelo menos 3 mil pés. Pode manter o eixo de decolagem aí conforme o que for melhor, ok? Entendi então, Lima Vitor Quilo. Alinhado ou no 7 pronto? Já está autorizada a sua decolagem. Venta de 270 graus, 149. Gente, Lima, estou aqui lá. Torre, o log 9871 está autorizado a alinhar e manter. 9871, aguarde. Aguardando, 9871. Rotão 3620 no solo aos 44, livre à esquerda, mantém a posição, chama o solo 121 nesse mandato. Tá, tio, livre à esquerda, 129, 3620. Olha a passagem, ó, Mike Bento, pode ingressar? Afirmativo, a linha... Reporte alinhado, cabeceiro no 7, pronto para decolagem. Toque, Mike Bento. Foi informado que teve cortante de vento na final da 29 em Leves, ok? Gente. A subida seria a Daion? Saída Gole. Autorizado acionamento, aguardando para iniciar o táxi. Acionamento, aguardando o táxi. Lima Vitor Quilo, decola aos 45, controle 119, decimal 35. Decolado, chama controle agora, 6935, Lima Vitor Quilo, até a próxima, campeão. Tá. Salvador Tower, morning 2P5414, full establish on localizer 1828. 5414. Traffic size clear to land runway 1280, windy 270 degrees on 49, touching CR 106, the last 90 meters closed. Affirmative, clear to land runway 28, could you confirm the wind again? Windy 270 degrees, 14 knots. Roger, clear to land 28, we're landing gear down and lock, 2P5414. Centro Recife, 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25, qual é a Papa Sierra? Papa Sierra chamará Recife em 1288, caso negativo, 13325, Papa Sierra. Pode para ingresso de decolagem. Agora Oeste autorizado, Ilhéus, nível 240, decola 28, curva à esquerda, saída agora, Leval, após rua direto, Ilhéus. Controle 1935, transponder 5574. Autorizou 240 para Ilhéus, decolando a 28, curva à esquerda, na rua Leval, após Ilhéus, 1935, 5594. 5574, transponda 1397. 5574, positivo. Para ingresso no passo está 3620. 3620, mantém a posição, aguarde, portão 8. E mantendo, vai aguardar. 397, cotejamento correto, portão 3, reporte pronto. Juliette Bravo Lima, cópia. Juliette Bravo Lima, está autorizado, ele é o nível 140, decolagem 17, curva direita, saída gole, após Leval, gole Leval para direto, controle 1935, torre 186, aciona transponder 5547. Tráfico agora na curtíssima final, após ser autorizada essa decolagem direto com proa do corredor axé. Saída agora, Leval e Ilhéus. Qual é o pátio? América Pátio. Gente, Aristarcha e Torre, estacionamento táxi, Bravo Lima. Aqui, vai chamar quando parou a sala. Papá Romeu Lima, autorizado a decolagem da presente com proa do corredor axé. O vento é 270 graus, 14 nós, com 4. 4 graus, decolagem direta da barra autorizada. Ship 5414, Negron at 48, Kentucky, now round 21 decimal 9. 21, thank you so much. Good morning, 5414, reporting runaway vacated via Delta Taxi. 5414, vai aí, ponto 3, stand by to get in, main apron. Roger, taxi approved via apron 3, stand by to remote area. Então 3454 para o táxi, que é o Deus 58, Natal, 3 horas. Papá, Romeu Lima, bom dia. A minha escuta até o ponto espera 28.000, ajuste no 0 no meio. Juliette Alfa, nossa escuta até o ponto espera 1016, 3454. 1620, após passagem tráfico da TAM, o Airbus 320 vai ingressar portão 08. Mati, vai dando a passagem da aeronave da companhia para o 08, 3620. Group 5414, clear to position 14, to the front, the main apron. Affirmative, clear to position 14, Group 5414. O Vitor Bravo Mike, após a rolagem do Charlie 421 no pista no 7, ali mantém. Logo 9871, decola 151, no controle 119, decimal 35. 1935, 9871. Controle Salvador, o log 9871. Ligue log 9871, contato radar decolagem, subiu nível 380, saída gole. Contato radar, subindo ao 380 na Gole. Espera 2733, solicita descer para 2000 sobre Veracruz, para realizar tráfego de emergência simulado. Espera 2733, reporte passando 2000 pés, para livrar a frequência. Ultrapassando 2000. Decola o 5-2, controle 119, decimal 35. Gente, Mike Victor, controle 119, decimal 35. Avianca 6319 na torre. Prossiga, não, escuta 6319. Aqui o centro coordenou aqui com a gente o seguinte: ou o senhor decola daqui a 4 minutinhos, ou está sujeito à vetoração. O senhor prefere o quê? Fala de imediato, 6319. Ou o senhor decola daqui a 4 minutos, né? Ou então decola de imediato, sujeito à vetoração. Confia. Decola agora, ó. Avianca 63, o nono. Gente, autorizado alinhar e manter. Alinha e reporte quando estiver pronto para a decolagem. Alinha o 63, o nono, as 28. Aguardando coordenação, mantendo o PSU 9871. 2733, atingiu 2 no pé e vai realizar tráfego de emergência simulado sobre Vera Cruz. Espera 2733, frequência livre para coordenação. Chame para regresso. Vá para regresso. Controle, o Papa Romeo Fox Mike Vitor. Romeo Fox Mike Vitor, contato radar na decolagem, suba ao nível 160, no perfil da saída Momo. Afirmativo, Mike Victor, mantendo o perfil da subida, Momo. Controle, o Papa Romeo Lima, já visual para de pouso, chamando para nova decolagem. Papa Romeo Lima, frequência livre para coordenação, chame para regresso. Alhado e pronto, avião 3 ou não. Fora do sol lá o 5-5 e irá manter próximo do aeródromo, que aí mantém a escuta tua, confia. Vai afastar um pouco da área da torre, a passada rotatória. Ah, tá ok, então entra em contato com o controle 119.35. 119.35 até retorno, 4-0-2. E confirme tipo do equipamento POB. Vianca 6311, autorizado a decolagem pista 28, vento 270 graus no 4 nós. E decolagem 28, 6311. Apresentou o plano? Confirme. Volta 3621. Se a rota autorizada é a 0,50 ou quem vai por dentro? Pelo horário, é para Guarulhos, plano senhor? Afirmativo. Pelo horário, o voo tem que ser pelo autorista que fizer, mas se o plano não consta aqui no sistema, qual é o BT do plano? Afirmativo, é a 32 da próxima decolagem. Era só para tirar a dúvida. Nada. Fica 6311, decola o 5 meia, mantém a proa até cruzar 3000, chama o controle 19, decimal 35. 3000, mantendo a proa 1935, 6311. Vitor Bravo, Mike, autorizado a decolar as pistolas 7, vento 270 graus, 129. Chame Recife 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 288, confirma secundário. 133 decimal 25. 6325, bravo. Avianca 6319. Avianca 6319, contato radar decolagem, suba ao nível 320 no perfil da saída Gole. Perfil da Gole então, 6319, 320. Controle, voltando. Sim, me confirma com a sua radial e distância de Salvador. E eu tenho um plano no sistema aqui de Salvador para Serra Novembro em Índia Ótica, o Zulu Delta Oscar. Ele 7935, Vitor Bravo Mike. Fica proibido de não ter apresentado o plano na sala IES. Pode ser feito via telefone ou presencial. Desde que entra, você vai me reportar na 20ª milha. Olhe, bom dia, tá passando o Vitor Bravo Mike, da palavra na frota. Tá passando o Vitor Bravo Mike, contato radar na decolagem, suba ao nível 050, saída lotar. 050 lotar, Vitor Bravo Mike. Controle o Papa Romeu Lima para nova decolagem, agora o destino é Zulu Itaparica. Gente, Papa Romeu Lima, informe, vai manter 500 pés até Itaparica? 500 pés até Itaparica. Gente, reporte visual com Itaparica para livrar frequência. Reporte visual com Itaparica, farol da barra, o Papa Romeu Lima. Após a rolagem do 09 da companhia, ali mantém. Mas ali mantém, tá? 3454. 6726, ADC para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, 1016, reportarei estabilizado para 28726. Da 9411, decola 1300, controle 19.35. 1935, obrigado. Nada. Solo, 1397, posição 3, pushback e acionamento. Controle Salvador, bom dia, da 9411. Pushback, reportar atrás, 360 no perfil da saída Gole. 360, livre da restrição de uma centena a 15 metros. Está livre da restrição, tá 94 no ouro. Fiz ascensão, 360, livre da restrição, tá 94 no ouro. Papa Romeu Lima, frequência livre para coordenação, chame para regresso. Até cruzar 3 mil pés. Pode decolar e mantém a proa até 3 mil, tá até 454. Positivo, já tem autorizado essa decolagem, vento 260 graus, 129. Iniciando, tá até 454. Zulu Delta Oscar ao controle. Acione 0225. 7-1 ao controle. Chame o centro Recife, 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. Antônio, Mike Vitor. Papa Romeu, Mike Vitor, prossiga. Olha pra onde tinha um direto, né? Romeu, Fox, Mike Vitor, coordene com centro Recife. Chame 126.85, alterno 25.45. Fox, Mike Vitor. Pois é, a frequência igual? 126.85, Fox, Mike Vitor. 126.85. Controle, bom dia, tá 3454, mantendo a proa. Tá 3454, mantenha a proa até 3000, após estar autorizada a sessão ao nível 330 no perfil da saída Aron. Mantém até 3000, depois volta pro perfil, subindo pro 330, 3454. Vento 6311, chame o centro Recife, 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 288-3325, vento 6311, pode ir, bom dia. Controle de Saldança, Sera 2733. Sera 2733, prossiga. Regresso para a Salvador, vai levar 3 procedimentos BTR. Gente, foi 02733, mantenha 15000 pés, voe na proa de Paripe, ingresso no corredor Interlagos, proa de Paripe, reporte através de Paripe. 02733, proa de Paripe, confirmando, solicita procedimento ISR. Gente, 67-2000, repasse estabilizado. E Alfa, bom, espera, chame torre 18-612. Preciso prática de Índia e Alfa, 1016, ajuste, bom, espera, 18-6, 397. 67-2733. Papatango Zulu, Delta Oscar, mantenha 15000 pés, vai na proa da rotatória, reporte visual com campo. Amelim? 3454, aguarde coordenação com o centro Recife, mantém o perfil da saída. 54. Então 9411, chama o centro Recife, 128.8, alterno 133.25. Recife 288, alterno 3325, tá 9491. Patango Zulu, Delta Oscar, desça para 1000 pés na proa da rotatória. Para 1000, Oscar. Tenho 3454, está autorizado voar Melim. Melim, 3454, grato. Web 6726, chame Torre 1 Norte, decimal 6. Papa Romeo Fox, Mike Vitor, chame o Centro Recife no 26, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Autorizado pouso capteiro 28, venta é 270 graus 149, ajuste de altímetro 0 no meio. Fique atento aos últimos 90 metros fechados devido a obras. Cheque seu rádio, a transmissão está muito baixa. Ligue o pouso, sente da cabeceira com 90 metros a menos, defensa é 26. Agora sim, alto e claro. 1983, cópia. Escuta para si. 983, está autorizado, Guarulhos, nível 400, Peruvia, Peruísque 50. Decolagem 28, mantém a proa, vai cruzar 3 mil pés, após esquerda, perfil Goa Leval, após Leval, Goa Eudes. Controle em 1, 19, decimal 35, torre 18, meia dúzia, transponder 5004. Fala 2733, tráfego 10 horas, 5.4 milhas, o rumo sudeste, é o Romeu Vitor 10, mantendo 1, correção, mantendo 1000 pés. 733, tá certo. Então 3454, chama o centro Recife, 12685, alterna 12545. 2.85, 2.545, bom dia. Tan 3896, aciona identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 040. 040 na CARI. Visual. Sapatango Zulu da Tosca, para ingresso do circuito de tráfego, chame Torre 18, decimal 6. 8, 6, ok. Zulu Delta Oscar, controle do rotatório. Zulu Delta Oscar, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17, vento 270 graus, 14 nós. Rotada 3, dá 17, Oscar. 28, curva à direita, proa 110, limite é 11 milhas nessa proa. Direita 110, por 11 milhas. 3454, chame Recife no 26.85, alterna 25.45. Chame solo 121.9. 121.67.26. Solo WebJet 67.26, pouso livre. Você do procedimento que vai ser pago? Força Aérea 2733. Procedimento ILS Zulu, Força Aérea 2733. Ok, grato, ILS Zulu. Bom dia, voo 397, ponto 0 28. 397, bom dia, alinha e mantém cabeceiro 28. Alinha e mantém 28, 397. Delta Oscar, pista livre, vento 270 graus no 4 nós, ajuste 1-0 no meio. 1-0 no meio, livre, Oscar, desculpa. Confirma, voo 3.